Mas a gente vai falar com mães de crianças autistas. Vamos começar aqui com a Luciana e com a Claudinex, um por aqui. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Antônio Cláudio. Prazer estar recebendo você aqui, viu? Prazer todo nosso de estar aqui. Claudinex, seja bem-vinda também. Obrigada. Prazerzão. Obrigada pelo espaço. Opa, é um prazer estar recebendo vocês. Até pra gente entender melhor o que, que é o autismo, que eu acho que tem muita gente que ainda tem dúvida, ainda falta um pouquinho essa conscientização, né? Começo perguntando, então, aquela perguntinha básica. O que, que é? O que, que é o autismo? Por favor, uma das duas, explique pra mim. Pode explicar, Claudinex? Sim, o autismo é um transtorno global do desenvolvimento que afeta desde a fala, né, que é a mais que é o que mais chama atenção no autista, até a maneira como que ele consegue se relacionar com o ambiente. Então é bem amplo. A gente sempre, quando a gente fala de autismo, a gente já imagina aquela criança que fica afastada. Essa é a visão, pelo menos, que a gente tem. Então, esse seria uma das formas de identificar, mas tem outras, né? Sim, geralmente o que mais chama atenção das mães é o atraso na fala. Na fala. Eu posso falar por mim, como mãe. Claro. Né? Que é o atraso da fala. Por volta de um ano, a criança não consegue se comunicar. Ela tem, até no começo, é muito confundido com uma deficiência auditiva, porque você está do lado dela e ela não consegue. Você chama e ela, de repente, não é do interesse dela. Tá no mundo dela. Tá no mundo dela. Aí você convida, vamos dar um passeio? É a primeira a estar na porta. Então, é o que é do interesse dela. A Luciana, isso, acho, né, que pode reforçar, né? Um pouco da experiência. É assim, porque geralmente você pensa no autista, você já imagina mais o severo. Isso. E tem o caso mais leve, que eu acho que é mais difícil de estar sendo mostrado. Então, são três tipos de autismo? É, o leve, o moderado e o severo. São esses três os tipos graus que tem. De autismo. Quando a gente fala de autismo, geralmente a gente já imagina esse mais severo, né? Que todo é aquela mundo criança conhece, que fica reclusa. Que não vai te olhar no olho. Isso. Né? Eu vi uma notícia, não sei se é verdadeira e não sei se é uma notícia recente, na internet, que 95% das pessoas que têm autismo não são detectadas. É isso mesmo? A gente tem esse número elevado de pessoas que têm o autismo e que não foram identificadas, não foram diagnosticadas? Vocês sabem disso? Sim, até porque não existe um exame laboratorial, tá, né? Então não faz um exame de sangue para saber se a criança ou não é autista? Não, é feito, é todo são vários profissionais, né, que vai avaliar aquela criança como um todo. Então, ela vai observar. Geralmente, esse transtorno é um psicólogo, um psiquiatra infantil. E é uma equipe, né? Que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Não é só um profissional que fecha esse diagnóstico. É um diagnóstico demorado. Quanto mais cedo, hoje a gente bate muito nessa tecla. Se com um ano e meio a criança não fala, ela não aponta, te usa como ferramenta, o que seria isso? Eu quero um copo d'água, mas ao invés de eu buscar, eu pego a sua mão e levo para que você pegue aquele copo d'água. É um traço bem marcante nesse... Então essa equipe vai avaliar essa criança e no decorrer das entrevistas vai fazer todo um processo de investigação com a família e vai te fechar esse laudo, que geralmente a gente chama de devolutiva. Tá. No caso meu, que eu posso falar bem assim, foram 4 meses. Levou 4 meses, mas a desconfiança partiu de você. Você desconfiou, alguém falou, como é que foi o processo? Com 1 ano e meio eu já procurei ajuda. Mas já imaginando que já seria imaginando, ótimo. No meu íntimo, algo eu demais. Já sabia o que era, eu só precisava ter certeza. Mas eu já, aqui dentro de mim, eu já sabia o que ele tinha. Eu não sabia como proceder, a quem recorrer. E hoje a gente tem, assim, várias mães, né, que a gente tenta, nós não temos nenhuma formação, é bem a vivência da gente. A gente é a experiência deixa bem de claro, vocês mesmo, né? A experiência que a gente teve e que a gente procura que o quanto antes essa mãe se tocar, olha, peraí, tem alguma coisa errada. Se a gente cansava de ouvir, ah, não, mas menino demora mais pra falar. Tem criança que demora mais, né? Isso. Ai, não, olha, peraí, você tá colocando coisa na cabeça, mas a gente tem aquele sentimento. Cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. Tudo isso, né? A gente sente que os médicos também levam um tempinho pra... Opa, peraí. Então, às vezes, as mães se preocupam muito, olha, mas eu não tenho aquele acesso, aquele atendimento. É aí que eu queria chegar. A gente não. É, talvez para você, por você já ter esse pensamento, imaginar que fosse isso, Claudinei, você buscou ajuda, mas a maioria não sabe, né? E se leva no médico, o médico também não vai saber, porque a gente, me parece que a gente não tem um preparo hoje na saúde pública, né? Para receber e para diagnosticar isso, né? Isso. Falta, a gente está muito longe de ter um preparo maior? No Brasil não há dados confiáveis, assim. Tá. Mas nos Estados Unidos ele já é tratado como epidemia. Acredita-se que 1 a 45 de nascidos tenha algum transtorno do espectro, né? Porque ele é bem amplo, sim, né? E essa dificuldade no, de repente, olha, não é assim, vamos esperar... Espera mais um pouquinho, o que dificulta todo o desenvolvimento dessa criança. Quanto antes essa criança tiver um atendimento, tiver um direcionamento, melhores os resultados. A gente não tem remédio para autismo, a gente não tem cura, a gente não fala, a gente fala de terapias. Que eu gosto muito de uma profissional falar para mim as possibilidades, porque quando você tem um diagnóstico autista do seu filho, você tem duas opções. Ou você acha que o mundo vai acabar, ou você fala, peraí, o que eu posso tirar de proveito disso? Tá, primeira, com certeza o mundo vai acabar, né? Primeiro, com certeza, o mundo vai acabar, né? É. E como é que foi superar isso, Luciana, quando você teve a notícia? Primeiro conta um pouquinho da história. Como é que você ficou sabendo, como é que foi diagnosticado e quando chegou o momento, não, seu filho é autista? No meu caso, uma menina, que é mais raro ainda, sim, né? Porque a cada cinco geralmente é mais homem. É uma menina, né? Então, a minha filha chama Alice. Quando ela nasceu, eu já senti que tinha alguma coisa assim diferente nela, né? E ela demorou pra andar, demorou... Até hoje ela ainda não fala. Só que com 8 meses eu já fui, assim, encaminhada pra PAI de Guaxupé. Então, na PAI mesmo, ela sem diagnóstico nenhum, ela já recebeu todo o tratamento necessário. Terapias, psicólogos, fisioterapia, a fono, tudo. E o diagnóstico mesmo veio com 2 anos e 4 meses. Depois de passar em 4 neuropediatras. E nenhum conseguiu diagnosticar. Muito tempo, né? É. Isso é o normal no Brasil? É assim mesmo? É normal, demora mesmo? Porque você leva, o médico fala assim, não tem nada, é coisa assim da sua cabeça, porque você tá achando estranho, porque você teve outra filha, tá diferente, mas aí você vê que tem alguma coisa errada, você procura outro, e o outro fala também que não tem nada, até no quarto você conseguir, depois de 4 neuropediatras, avaliar, dar o diagnóstico de autismo. E aí, o que que veio na sua cabeça na hora que o diagnóstico foi dado? Nossa, por mais que você já tá sabendo ali, sabe, existe aquela não é, né? Existe aquele luto todo mesmo, aí você vai correr mais ainda, né? Porque ela já fazia todo o tratamento, mas aí você tem que correr atrás de mais coisas ainda, garantir as leis dela também, né? Os direitos dela. É. Foi bem complicado até chegar no diagnóstico. O que é o mais difícil, Luciana? É o olhar das outras pessoas? O olhar das outras pessoas também, porque no caso, você olha, a criança não tem nenhuma deficiência. A Alice é linda, perfeita, ela começou a andar com 3 anos de idade, então até então todo mundo notava que não andava, só no colo, né? Mas ela andando, você nota que não tem nada. E aí, se você está em algum lugar público e ela começa naquela agitação toda, a pessoa já começa a olhar e não sabe o que a criança tem. É aquilo que a gente falava fora do ar aqui, a criança mal educada, a mãe não olha. Né? Como que a mãe aguenta uma coisa dessa? Sim. Como que a mãe não faz nada? A criança está rolando no chão, você deixa. Às vezes a criança te pega pelo cabelo, está te puxando e você está ali e deixa, né? Então, o olhar é bem crítico. Aí a gente conseguiu fazer um folhetinho ali, explicando o que é o autismo. Se a gente está em algum lugar, a gente já distribui para a pessoa que está olhando. É, sabe, a melhor olha, forma, né? Não é mal educado, é claro. Apenas uma deficiência, e nem toda deficiência é visível. Então, sim, a gente já dá o folhetinho, a pessoa, se quiser, se tiver interesse, vai estar tá procurando olhar mais, tem um blog para a pessoa estar tá informando. O autismo, ele sempre existiu, né? Sempre. Por que agora está aparecendo tanto, está se falando tanto nisso? Eu acho que está tendo mais diagnóstico agora, né? Os médicos, na faculdade já está tendo, assim, a gente teve uma palestra na faculdade, o Gospé já está, assim, introduzindo nos cursos de pedagogia, então os profissionais da área de educação estão sendo mais preparados para isso. É, a parte médica também está se envolvendo mais, né? Porque, inclusive ontem eu levei minha filha num pediatra, que pega ela desde que ela nasceu. Ele falou assim, inclusive, nunca desconfiei da Alice ser autista, porque ela olha no seu olho, ela encara você, e o autista tem esse negócio de não, tá olhando, né? Então, é difícil, até pro médico que tá ali avaliando criança todo dia, falar que tem alguma coisa estranha ali, que é autismo. É. Dia 15, né, agora, dia 15 de abril, vai estar acontecendo uma palestra, né, palestra sobre o autismo, com a Anitta Brito, né? Anitta Brito. Essa palestra vai acontecer na Escola Barão, em Guaxupé. Você que está nos ouvindo agora, quiser saber um pouco mais sobre o autismo, é só comparecer na Escola Barão, a partir das 19h30. Daqui a pouquinho a gente vai falar até quem é a Anitta Brito, mas a entrada, gente, é 1 litro de óleo, né? Esse litro de óleo vai ser doado lá para a Pai de Guaxupé. A gente vai fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente segue esse bate-papo aqui no Expresso deste sábado. Programa Expresso. Sábado, só dá Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou conversando aqui com a Luciana e com a Claudineia. Fazem parte do grupo de mães guaxupeanas de crianças com transtorno do espectro do autismo. Mas agora no nosso intervalo aqui eu descobri que não é só mães guaxupeanas, né? Tem de várias cidades da região, né? É isso, né, Luciana? Tem outras cidades também, né, Claudineia? Sim, nós temos. Esse grupo foi ideia da Ana Rita, ela é uma neuropsicóloga, e ela, acho que por atender algumas crianças, viu essa necessidade de juntar essas mães, de direcionar, porque a gente também fica meio perdido, né? Onde correr? E a gente foca muito na criança, mas a gente também precisa de ajuda. É. A gente precisa encontrar outras mães que passam pelas mesmas necessidades, as mesmas angústias da gente. E nesse grupo da Ana, a gente trocam experiências. Exato. Então nós temos mães de Fortaleza, São Paulo, né? Monte Santo. Então é um grupo do WhatsApp, vez ou outra a gente se reúne, né? A hora no consultório da Ana Rita. Não tem nenhuma data, assim, a gente se organiza e vai nesse grupo. E a gente aprende muito com essas mães. A melhor forma de aprender é essa troca de experiência mesmo? Eu acredito que sim, porque não existe. Se você pegar nossos filhos, colocá-los um do lado do outro, você vai falar assim, como que eles têm, vamos dizer assim, a mesma coisa. São muito diferentes. É, no caso do meu. O autista, então, ele não tem um padrão. Não. Cada um é de uma forma. O seu filho é de uma forma, a filha da Luciana é autista de uma outra forma. Muito diferente um do outro, né? Não tem assim uma coisa assim que chama atenção em um, o tratamento que serve para um já não serve para outro, às vezes dá certo uma coisa para mim e não dá para outra. Então a gente tem esse grupo para trocar experiências. O que deu certo pro seu? Eu vou tentar fazer com a minha também. E tá se reunindo para estar passando uma para outra, o que tá fazendo. Quando você fala de tratamento, o que você tá falando? Que tratamento que é esse? O tratamento a Alice faz, ela passa com a psicóloga. Ela passa com o fisioterapeuta, ela passa com a fonoaudióloga, ela passa com a TO também. E na escola dela também tem a professora de apoio, que está ajudando bastante. É toda essa terapia o dia todo. Tá, e qual que é o maior medo de vocês para o futuro? Maior? Tem assim, vocês pensam, por exemplo, porque hoje o seu menino tem quantos anos? 5 anos. 5 anos, a sua a tem? Minha vai completar 4. Chegada adulto é o maior temor de vocês? Sem sombra de dúvida. É isso, né? É isso. Imaginava que ia ser. Como essa sociedade vai recebê-los, né? Porque é muito fácil você acolher uma criança. Porque enquanto eles estão ali na proteção de vocês. Exatamente. Né? Esse ponto que você chegou é o que, vamos dizer assim, me tira o sono. E a gente quer, com essa divulgação, preparar as pessoas. De repente você olha aquela criança, ela tem todo o direito de ter oportunidades igual o filho. Muito se fala em inclusão, não é esse? Mas eu aprendi, o Gustavo está quase alfabetizado, ele já está lendo. E eu falo, se de repente eu não tivesse dado que é uma obrigação minha como mãe, essa oportunidade dele ir para uma escola, dele conhecer outros amigos, entre aspas, que não tenha a mesma deficiência, porque o autismo é considerado uma deficiência, será que ele estaria aprendendo? É. Será que em casa, certamente eu não teria condições de oferecer essa convivência? Que é super importante, né? Muito, muito. É. Essa convivência dele. Então, realmente, a gente está aqui hoje para conscientizar as pessoas, para essas mães que, olha, sentimento de mãe a gente tem que... Então, de repente, seu filho com 1 ano, 2 meses não fala, não aponta, gosta geralmente das mesmas coisas, vamos dizer assim. Então, procure ajuda. Hoje, a gente sabe que um relatório para se fechar numa clínica particular não fica em menos de R$5.000, mas eu tenho até aqui o AMA de Paraíso, que depois eu posso deixar o telefone. Por favor, já deixa ao vivo já, mas depois não pode deixar ao vivo? Mas posso? Depois a gente passa. É. Posso sim, mas depois você... Ó, é o 35, tá? 3531, né? Isso. 4788, né? Isso. É o telefone da AMA de São Sebastião do Paraíso. 35 3531 4788. Não deu para anotar aí, pode entrar em contato com a gente depois que eu passo aqui o telefone novamente. Isso, no porque caso lá. Eles têm uma equipe toda, a Alice também passou pela essa equipe, tem fono, tem psicólogo, tem terapeuta, tudo que vai estar avaliando a criança também. Sem custo. Isso, sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Sem custo algum. Porque até porque, esse, além de você ter o custo de deslocamento, muitos profissionais irão ver seu filho em outras clínicas 2, 3 vezes. Lá você vai um dia, fica o dia todo lá, né, Luciana? O dia todo, eles estão avaliando e tem o contato o dia todo com a criança, né? Vai dar para avaliar. Se você for igual no CIAP em Campinas, tem uma clínica que você leva, vai ficar 1 hora, 2 horas com a criança. Sim, não dá nem tempo de fazer uma avaliação. Então, mas você tem que ficar indo e voltando. Sim. Você leva. Tá, fica um tempo, no caso 4 meses, para se fechar um diagnóstico, é mais demorado, mas você tem a mesma condição aqui perto, sem custo algum. Então a gente bate muito, tem muitas mães que às vezes me procuram e falam assim, nossa, mas eu não posso fazer aquilo. Eu falo, olha, melhor ele já tem, uma mãe consciente. Vai ler, vai estudar. Hoje eu falo que eu fui ligar o computador depois que o Hugo nasceu. Então, hoje você tem muita coisa que você pode fazer em casa. Sabe, o melhor profissional do seu filho. E a internet está cheio de dicas, né, pra gente aprender. Né? E coisa assim que você faz do dia a dia, que você fala, como eu não pensei nisso antes. Então, se você tem oportunidade de ter todo esse apoio pro seu filho, ótimo. Se você não tem, não há problema algum. Se qualifique, vá ler sobre, tem muita coisa boa que você pode fazer em casa. De repente, olha, meu horário não bate, eu não tenho condição, mas você pode, se você quiser, claro. Você busca, e eu tenho certeza que o melhor profissional que vai cuidar do seu filho é você. É. Gente, se você quiser saber mais sobre este assunto, dia 15 de abril vai acontecer na Escola Barão em Guaxupé uma palestra sobre autismo com Anita Brito. Rita Brito é uma referência, né? Nacional sobre o autismo, né? Muito, ela é doutorando, acho que, se salvo engano, da PUC. Eu e a Luciana já tivemos a oportunidade de conversar com ela. E ela é um exemplo, assim, porque o diagnóstico do filho dela foi assustador. Hoje ele fala francês, inglês, ajuda nas palestras, ele estará presente. Lógico, você vê aquele rapaz, né? Ajudando a mãe ali a divulgar. E essa conscientização é o que nos fortalece, assim. É mostrar para todo mundo, olha, peraí, meu filho tem autismo e ele consegue. É. E interessante, ela escreveu um livro, né? E o livro dela, ela fala que o filho era autíssimo, só que não sabia, né? Isso. No livro dela, o menino é o Nicolas Brito Salles, né? Que é um menino, eu vi uma entrevista dele... Achei fantástico. Muito bom. Né? É isso, ela ainda coloca assim, era entre aspas, porque a pessoa não deixa de ser, né? Sim, sim. É, mas é muito interessante. Então, eles vão estar em Guaxupé, na Escola Barão. O Nicolas, né? Você que quer saber quem é o Nicolas, põe no YouTube lá, joga no Google, né? Isso. Que você vai poder descobrir quem é o Nicolas e quem é a Anitta. Vai lá conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, né? Se informar mais sobre este assunto, que é uma realidade hoje, né? Como vocês disseram aqui, uma em cada 40 crianças. 45 nos Estados Unidos. Aqui ainda não dá. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum número para falar. Isso. Estima-se. Um para 68, né? Que ele é mais. É, se você juntar diabetes infantil, a AIDS, ele não é tão. Maior, né? Isso, que o autismo. Mas então, com um número desse, né? Vamos que seja próximo de 1 para 68, porque a gente tem muitos autistas que convivem, né, com a gente e as pessoas não sabem, né? Exatamente. Não se dão conta. Muito antigamente as mães até escondiam essas crianças, né? Infelizmente, né? Hoje parece que está ficando e não se tem mais esse problema de mostrar que o filho é autista, que não é nenhum problema, né? Não. Né? Dá para se conviver normalmente. Os meninos de vocês com certeza amanhã vão estar nas escolas estudando, né? É outra preocupação, porque tem muitos professores que não estão preparados, nem as escolas estão preparadas, né? No caso, a Anitta Brito, o foco é área de educação, né? O foco é para os professores, porque além dela ter toda essa bagagem, ela é pedagoga. Então, esse foco nessa palestra que nós fomos era para professores, mas a gente deu uma escapadinha e infiltramos lá. Então, o foco é você, porque eles não têm nenhuma formação, vamos dizer assim. De repente, aquela criança chega, como que ela vai parar 20 crianças para focar naquela? Como que administra isso? Então, eu acho essa palestra muito atual nessa época de inclusão. Acho que os professores sentirão, assim, acolhidos com o depoimento da Anitta. A gente realmente precisa de ter profissionais mais preparados, né? Professores, médicos, né? As prefeituras da região precisam estar atentas a isso que está surgindo aí, né? Cada dia mais, né? A gente tem que conscientizar. E hoje a gente fez um pouquinho isso aqui, espero recebê-las mais vezes em outros programas para a gente falar um pouquinho mais sobre o assunto, debater mais e apresentar soluções, né, para as mães aí de crianças autistas. Agradeço você, viu, Luciano? Muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço o espaço aqui da gente estar divulgando e chamando para a palestra também e falando um pouquinho sobre o autismo. Claudinei, muito obrigado. Muito obrigada pelo espaço e dizer para essas mães que elas não estão sozinhas. A gente, unida, somos mais fortes. Então, que não tenham medo. Valeu, Claudinei, muito obrigado. Luciana, muito obrigado. Obrigada. Vou repetir aqui mais uma vez o telefone lá da AMA de São Sebastião do Paraíso, que é o 35-3531-4788. Tem um site aqui que o pessoal pode obter maiores informações, que é o www.lagartaviraupa.com.br. Tem o grupo também no Facebook do TATEA, Mães Guaxupé, né? Deixa eu ver, isso. TEA, Mães Guaxupé. Tem um e-mail também, se você quiser tirar alguma dúvida, que é o grupo de mães TEA@hotmail.com. Já elas vão estar orientando você, tirando dúvidas, né? Valeu, gente, muito obrigado. Até se você de repente quiser entrar em contato com elas, fazer parte do WhatsApp, mande mensagens aqui pro e-mail e troquem lá os números, os famosos zap-zaps. Valeu, gente, muito obrigado. Intervalo comercial e eu volto já já e mais uma vez reforço o convite. Dia 15 de abril, palestra sobre autismo com Anitta Brito na Escola Barão em Guaxupé, a partir das 19h30, viu? A entrada é 1 litro de óleo, que será doado para a PAI. Tem que fazer a inscrição antes? Não, não. Precisa não. Chegou na hora lá. Já entra e assiste a palestra. Exato. Um abraço, gente, e eu volto daqui a pouquinho com o Eliseu Boldrini de Arceburgo.